7333 da Daniele Mancelli, cabeceira 10. Sete à direita, não me escuta via Foxtrot, após Alfa, por dentro da Juliette. Foxtrot, Alfa, 40, Juliette. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no zero, zero graus, com 08 nós. Decolagem no 0.99. Dois, quatro, mil autorizado, final, galera, só que se rir, reporte estabilizado. Zero, contato radar, dessa vez chegada da BN de 1, para o nível de voo 050. Ótimo. 20.8, contra nós, contra nós. Charlotte 0, na próxima cópia para Recife. 8-0 Recife, Serra Bravo, meu Foxtrot aprovado, nível 350, aerovia autorizou 1-7, decolou da 10, curva esquerda na saída Fuca, Jamo, Caju, na chama transponder 5261, controle Salvador, 120, decimal 8. Paiatas 4980, portão 3, chame o piloto puxa back acionamento. Complete final LS, chama as duas, eu não vou ir, tem final 95. Bem, de plano do SR cancelado aos 4-4, desça altitude de tráfego, 1.500 pés em condições visuais, 1-0 na base de ajuste, fique atento à área proibida de Camaçari. Estado, altímetro no 019, o vento é 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Retornado, pouso autorizado na 0, igual 1882. Watch 6 do small 0, enable watch 8 do small 8. Via para 2006, terminal 019, na parte localizador, livre da SRI 10. Rio Rangel. Comandou da chamada 3.3, portão 2, autorizado, chame o taxi. Mantenha a posição antes da Juliette, 1246, portão 02, que é o previsto, está sendo liberado agora pela Airbus da Vinca. Gente, mantenha a Juliette, 1246. 247, à direita na Eco, na minha escuta, após Alfa e reporte antes da Juliette. Direita Eco, Alfa, reportando antes da Juliette na frente, por favor, vai entender. Boa noite, 88, é Alfa, próximo à esquerda, taxi tá Kilo, ingressará no pátio de carga, pátio 3. Fica atento, o finalizador ainda não tem a posição confirmada no pátio 3 de cargas. Vai ser remoto então, é isso? Sim, a posição remota desse próximo pátio, à sua esquerda, agora via taxi tá Kilo, pátio 3. Acessar a esquerda, taxi tá Kilo e aguardar o finalizador. Boa 9, está de tela. Boa 9, 7-0, com 7-0, chama a sua, eu não vou dizer uma nova sessão. Agilizando manobras? Afirmativo. autorizado, agilizando a linha de decolagem. Pistão 0, vento no 2, 0 graus, com 08 nós, Oceano 6313. Pediu a decolagem, Oceano 6313. Está livre, chama táxi. Eu vejo uma táxi azul com a tábua aqui, ó. Pegou 970, vai passar o Índia Serra, mais tarde, fechado. No jogo 970, você é a aproximação, guardando pista livre, com o número 2320 da Avianca, iniciando decolagem da pista no zero. Aguarde autorização de pouso, altímetro no 019. Ok, aguardando a autorização, 2019 agora. 5-0, 29. É direto do táxi, são 3178. Estamos vendo aqui o Bravo, eu sou o fundo visual com a roda. Vento a 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. Eu pouso, vou dar o 70. M3-13, decolou 54, controle Salvador, 120, decimal 8, tamo bem, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Oceano 63, 13, 13, coluna 3, escuta. Canela 3, 1 a 3, contato radar, suba a sua para nível 380. Rono 380, qual possível por gentileza, Motiva ou Leda? Canela 3, 1 a 3, após 2000, vou ir direto Leda. 2000 Leda, muito obrigado. Yeah. decolar. Pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. 3, passa nível 170, chama o centro em 125.1, alterna 128.35. Passando 160 para 350. Negativo, chama agora a Recife, frequência 12.85, alterne 125.45. 225.45, 490 para. Fernando Tatsuri Eco, prosseguindo a minha escuta pós via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Contato radar, dessa vez chegada com de Uno, para o nível de voo 050. Terminal na 0, na 9. 4, desça para 2, viu, Sancho, Fenomelo, 0, 9. Desça via chegada do MED 1 para 3.7, Fenomelo, 0, 9. Geral, base, base, muito uma, frente alfa, quando possível, Guarulhos, 360. Puxa Bravo, boa noite, Geral 9981, Guarulhos aprovado, 360, aeroporto Zulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, aposto nome rota. Decolada 10, curva direita, saída São Bruno, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar, 1, São Bruno, após Leda e após Motiva. Aciona transponder 5276, controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 0981, pátio 3, chama pronto, puxa vai funcionamento. Chamada para a próxima, geral 9981. Então, abriu para nós, o grupo aí, 774, tem que dar uma autorização, posto seguro, 1-9-0. Pátio 2774, posto seguro aprovado, nível 180, via Whisky 33, até Raíra. Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após direto, conforme rota do plano, decolando a 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo, aciona transponder 5274, controle 120, decimal 8. 274 autorizado, foi seguro, nível 180, via Whisky 36, após Raíra, após GTC. Decolando a 10, curva direita, Coral, Uno Bravo, 5274, transponder 120, Olha, 2774, pátio 3, chama e pronto, puxa o back, acionamento. Vai. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, à direita, via Índia, reporte no ponto de esperando a 10, pronto, com o altímetro 1, 0, 1, 9. Sierra 2 cancelado, restrições em Itaque, desce para 2000 pés, já estão ativando o localizador. Decolas 23, controle 120, decimal 8, então morreu, boa noite. 20, decimal 8, azul 50, 01, ganha fora. Controle azul 5001, decolação voa. Azul 5001, contato radar, suba aviação voando para o nível 340. Ascensão, aviação voando ao 340, azul 5001. Contato radar, desça para 4.000 pés, chegada por meio de ônibus, terminal 1019. Passa 3.305, voo e direto o Itaque, da presente. Após o Itaque, completa a chegada por meio de ônibus. Thank you. saída? Em São João, Uno, Leta, Motiva. Sinal 9979 no pátio 3, chame pronto, puxa o mega acionamento. Pressionar, Sinal 9981, chame táxi. Estrada de restrições em TAP, desça para 2010, General Mazaro. A iniciar no setor, aguarde a autorização. Ana 224, Solos 30, à direita na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Vento no 20 graus com 05 nós, autorizado a decolar, fecha no zero. Autorizado a decolar, já vi, pode tomar. 212, complete final ILS, chama a torre, 1-2-2-5. 1-5-0-0-1, passa nível de voo 1-7-0, chama certo em 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3-5. Pista livre, altímetro no 0-9. O solo azul 2774, você não foi interferir com o tráfego a caldo Boeing 737 na Sideral, em coordenação, está livre, iniciar no parte 3, chame táxi. Sim, 459, decola os 32, controle 120, decima 8, tamo ruim, boa noite. Controle 208, boa noite. Salvador Azul 4959, decolou o perfil da Coral Bruno Bravo. Azul 4959, contato radar, suba para visão 40, após 2000, voo direto Coral. Subir na 140, após 2000, voo Coral Azul 4959. Para o cruzamento do pátio principal. Pátio, eu estou autorizado o tráfego da parte 3, eu posso para o cruzamento do pátio principal, será o 9-8-1. Ané, 6224, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Ané, 6224. passagem do aeroporto da Avianca à sua direita, ingressando a Juliette. Após o tráfego parqueado no portão 4, prossiga cruzando Fationo, Índia, reporte no ponto de espera da 1-0 pronto, altímetro 1-0, polo 9. Afirmativo, da passagem da Avianca, após ele parquear, prossegue via Fationo, Índia, 1-0, 9-9, da altímetro, será 9-9, 8-9. Pronto, reportará o 7-7-4, 1-0-9.